poderoso Garbisson, a águia mais furiosa de guerra, o do norte tá aqui. Vamos que vamos, chegando, aquecendo, Deus Reginho! Quem tá solteiro, joga a mãozinha em cima aí que eu quero ver! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí pra mim que eu quero ver! Tem alguém do Flamengo aí? Tem! Quem é do Flamengo, bota as duas mãozinhas em cima aí que eu quero ver quem é do Mengão! Chegando agora, né, de caçado. Tem alguém do Corinthians aí? Tem! Quem é do Corinthians, adoro, bota tudo pra cima aí que eu quero ver! Aí, aí! Aí, aí! Aí, aí! Aí, aí! Pra esquentar geral! Aí, aí! Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Joga essa mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, bora detonar mãozinha assim. Rasga de caçada. Esse é o DJ GG, o DJ que mata. Se manda sentado, senta. Se manda dançado, passa. Se manda sentado, senta. Se manda dançado, passa. Se manda sentado, senta. Se manda dançado, passa. Se manda sentado, senta. Encosta a bunda no calcanhar. Encosta a bunda no calcanhar. Bota, bota a mão na cintura. Rebola pra lá e pra cá. Bota a mão na cintura. Cai, vem aquecer geral. Encosta a bunda no calcanhar. Encosta a bunda no calcanhar. Bora, bota na pressão, meu parceiro Magno. De vai aquecer o turno do poderoso Gabizão. Toma, se ela quer, toma, toma, se ela... E amanhã a gente vai estar coladinho lá no açaí. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se ela quer, toma, se ela quer, toma, toma, se ela quer. Bora pegar a rua, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai botando, vai botando, vai. De novo, só passa o meu desenho até o chão, quero ver. Fala, boneco Diego! Chegou a traga, solta, ela vem, pediu mais um. O parceiro Gabrielzinho também tá por ali, valeu pelo carinho, meu irmão! Ela tá soltinha. Olha o Ronaldo Bigarizo também, parceiro Graça e pressão total! Essa é a tribo das danadas que gosta de bala. Aqui, aqui. Meu parceiro Rafael, bora, Rafael! Gosta de balança. Essa tribo. Bora botar na pressão, Wagner! Hitmaker! Bora novinha se solta, o baile todo se joga. Parece que isso é magia que é bruxa. Vai, vai! Te toca, o efeito do grave é pá. Bate que bate, faz pum pum. O solo seduzente que enfeitiça seu. É muito gabisou na tua cabeça, meu irmão! Burum, burum, burum, burum, burum. Que enfeitiça um burum. Eita, boneco! Ela quer roubar tudo que você tem na vida. É umas perguntas de tipo: quantos seguidores você tem no Insta? Ai, que sobe demais. Qual é o signo? Eu sou transariano. E fala muito em terceira. Sou transariana e toquei. Bora que vem arrebentando, garoto! Fala muito em terceira. Sou transariana e toquei. Nossa terceira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui. aqui. Sempre em baile de patricinha. Aí, DJ Magno, solta som. Aqui pra ela, ó, aqui. E fala muito, interesseira. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Eu passei negócio e também tá no setor. Obrigado pelo carinho. Vou se ligar no Gabizão, bem vão. DJ Wagner, calaram no setor. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Bola, Lourinho. Eu quero mais é que se exploda. Yeah. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode. Bora rodar no vigarista. Meu parceiro louro, um safadão tava aqui, ó. Eita, garoto! Vai estragar meu dia. Vai, mais uma dona do time, delegado. Meu parceiro Jean Furioso, meu irmão, tá aqui, ó. Nosso tempo se torna realidade. Eu vim assim, ó. Bora, pressão, vai. Tô planejando ficar aí com esse ano. Vou e o quê? Ação no banco pra minha vida melhorar. Chamar os irmãos que é especialista no assunto. Já que é trabalho em grupo, quero ver quem vai fechar. Meu parceiro Lucas, ele é o rei dos miriguidinhos. Ele e o Baratinho também tá no setor. Aqui. Bora se ligar, DJ Gaga. Tomar o lance de postentação de chefe. Eu queria uma roda. Que ela veio quente. E hoje eu tô pegando. Que ela veio quente. Bora se ligar, Gabrielzinho! Diretamente de Sampa, né, meu irmão? Bora de igreja! Te liga, mãe! Chopitel! Baile de favela, que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparam. Com a barra da pressão, vai, vai, vai! Pode um caqueado, é o Ino! E aí, DJ? E eu? É pra sacudir o baile todo, né? Que o baile... Deixa com dó. E aí, novinha? E aí, rapaziada? Geral, geral? Eu quero ver a mulherada no chão agora, mano! O baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Levanta. Com todo respeito, Jameson. Amigo viado. Beijo pra ti, tá? Se liga aí, gatinha, senhor. Tá no coração, tá doido? Dá um grito no bar. E aí, Eduardo, garoto! E Gabrielzinho, tá aqui com a porta do nosso Águia. Sabendo que ele que fez parte do Gabição, uma longa temporada. Tá aqui com a gente, seja bem-vindo, sinta-se em casa aqui com a gente. Amigo. Você é do coração, meu irmão. Surinho, JS! Bora, galho, papo reto, é verdade, pois não... Bora, Gavinho, não me abandona, te vi. O corno abre a boca e dá um grito. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. E quem tá solteiro, joga essa mãozinha em cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Bate na palma da mão. Tchau. Kevinho, minha torcida do Flamengo hoje tá em peso. Quem é do Flamengo dá um grito. Dá pra ser mais alto. Kevinho tá aqui, daqui a pouquinho ele vai chamar a torcida do Corinthians. Portanto, mais alto, viu? Quem é? Do Mengão dá um grito. Vem. Vem, Kevinho. Só pra quem torce do Corinthians, dá um gritinho aí que eu quero ver. Tá fraco. Bora vir. Só quem torce pro Corinthians, dá um grito. Um todo caqueado, vai. Fala, Magno. Na pressão, vai! Bota o bagulho pra endoidar, gordinho! Eu! Pra você que cabei, vem periquita! Tá muito gabiçô na tua cabeça, meu irmão, te liga! Periquita, vem periquita! Mas desse jeito gostoso, mulher, é bolado na pica! desse jeito gostoso, mulher. Vai desse jeito gostoso, menina. Quando qualquer essa no baile já é. DJ Mike no calado, o DJ show do Pará, botando na frente. Bora botar o Brasil pra cima que o bagulho vai doidar. Bora, meu babizão. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Vem pro show. Ah, vamos beber. Eu tô cheio de... Meu parceiro Maicon Show também tá no setor. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Bora, bebê. Nós vamos curtir a vida. Eita, Gabrielzinho, é muito show. Cheio de dinheiro. Vamos beber. Te liga, boy. Chama, chama. O parceiro Rafael também tá por ali. Ele todo seu comitivo, valeu, parceiro. Super abraço pra você. E a família Scopes aqui do ladinho. Bora, Eduardo. Tava cheia de novinha doida pra fazer um dia. O parceiro Zé Orlando também tá por ali. Ele e o Jean. Contigo, meu irmão. Hoje é um e dois, pessoal, mano. Bora, Júnior. DJ Juninho, DJ Juninho. Cadê tu? Hoje na casa do seu pé vai rolar uma putaria. Tava cheia de novinha, doida pra fazer o dia. Dia, dia. Uma fudia no chão, outra em cima da pia. Na casa, casa do seu pé, vai rolar uma putaria. E quem tá solteiro, bota a mãozinha em cima aí. Vamos botar pra cima, garrafão, desse jeito. Soy el fuego que... Peraí. Ó, vambora, vamos lá. Vem doida. Vem doida. Não voltam mais, a gente vai recordar agora. Olha aí, Gabrielzinho. Pra se ligar, o Gabson chegando, nosso águia. Pressão! Andando aqui com a gente também. Olha, Eduardo aquecendo geral. Let's go. Sexy dance, sexy feel, sexy feel, sexy feel. com a gente, Brilho, você fazendo Giovanni também, tá ali, garoto? DJ Claudson, DJ Magno Calado. Olha o grito. Já sei, são mentiras do seu teatro. Super. Com outras mulheres, ao mesmo papo. Se liga. Gabrielzinho, Rafael, direto de São Paulo, tá aí com a gente via WhatsApp. Um abraço pra você, maninho. Tamo junto, Gabrielzinho, já endoitando geral. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. Bora, Túlio! Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz. Fica contigo, me faz bem demais. Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Dale de pressão, dale, dale de pressão, dale, dale de pressão. Joga mãozinha pra cima na palma da mão. Vai, vai, vai, vai pra liberando assim. E quem confia em Deus, manda a mãozinha em cima aí. A Naira Albuquerque. Aqui com a gente direto lá de Dom Eliseu. Um abraço pra você, obrigado pela vinda também. Ô piranha, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, vai. Leozinho matando a saudade, mano. Antônio hoje dando uma fome, irmão. Aí o Gabrielzinho chegou magro. Tô cansado daquele ritmo lá no Rio, lá em São Paulo. Toca naquela versão totalmente para esse que é pra gente curtir lá depois. É desse jeito, meu garoto, vai! Giovanni da Metalúrgica tá ali com a gente, um abraço, maninho. Todo dia eu falo pra você, é decisão, apertou no coração. Aquele aperto, se é sim ou não. Só de pensar um dia te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Gabriel, prepara pra baixar lá, Gabriel, bora. A novinha linda, que mora aqui do lado, tá cheia de papo no WhatsApp. Um gostosão, posso ser do povo, por isso tudo bem assim cantou. Parceiro Leonardo, aqui com a gente, abraço pra você, Léo. 100% fiel, 100% relacionamento sério. Pode ir, Maninho! Irmão, pelo amor de Deus! Leonardo, daqui a pouquinho vale do açaí, viu? Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Tantos milhões de seres já perdidos. No meio de toda essa guerra, eu escuto sua voz. Mas a luz que foi Borginho! Escuridão, me traz a minha paz com teu bem. tudo certo. Próximo sábado tem Mike do Calado no som do Ciborgue. Ai, mãe do Rio, viu? Tá tudo certo. Sábado tem Mike do Calado no som do Prime. Diferente de tudo, preciso dizer te amo. O Michael Show. E aí, Michael Show, cadê a parada, meu irmão? Parceiro gigante chegou aí também com a gente. Um abraço pra ti, viu, meu irmão? O vovô safadão tá ali, sempre ao lado. Levando meu amor até você. Vai, vai, vai, vai, vai. Abre, Júnior Santorini. É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile do DJ que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que falar, que falar. Boninho. Bora endoidar, bora endoidar. Vai, Gabriel. Endoidar, endoidar. Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. É muito Chopitel. Que venha a chuva. E aí, Tati? Daqui a pouquinho tamo lá, viu? Daqui a pouquinho no Vale do Açaí, viu? E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima na palma da mão. Dá-lhe soguinho pro céu, joguinho pro céu. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Um, dois, três, vamos liberando. Tá ou não tá, Gabrielzinho? Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som? É muito rock na tua cabeça. É muito rock na tua cabeça. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som? Pararam pra reparar. Olha meu parceiro Cassi, tá ligado a gente? E aí, Cassi? Sábado tem Magno Cyborg Prime! O parceiro Antônio tá do Lajinho! Choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu coração. Em sites, internet, homepage, seu e-mail, me comuniquei. Com esse toque sensacional. Eu sentia que essa história dependia de você aqui. Com esse toque, o som do futuro. Beijo, nosso amor surgiu. Parceiro Matheus, o Eduardo lá, família Scorpio aqui. Júnior Vidal que vai te transportar. Sábado tem Magno Calado, Júnior Vidal, Ronilson, o Clebinho no Mixer. Se liga nesse som de arrasar. DJ Júnior Vidal que vai te transportar. Alguém te chamando para viajar. Esse é o famoso 16 toneladas. Júnior Santorini. Yeah. risadinha. Gente, detalhe, o filho do malucão perdeu o celular. Ah, 7, não é isso? Você que encontrou, ele avisa que tem recompensa, tá bom? A Cami e a galera tá valor, sua nova performance. Ele faz um show, eu não quero nem saber. Eu vou é perguntar, cadê o DJ? Nananá, nananá, nananá, nananá, nananá. Escópio vem aqui do ladinho, meu parceiro Eduardo. Ele e Dona Gomitinho, parceiro Paulo Vindo. Tá aqui, meu irmão, valeu. Eu realmente não sei o que eu vou fazer no safadão, bora se ligar. Você, bora, Jean. Tava nada por mim. Deve... Parceiro Ronaldo Vigarista aqui. Oh. Eu acreditei de mim. E aí? O meu coração já estava acostumado. Só lembrando que amanhã tem a nossa domingueira lá no Vale do Açaí, tem DJ Magno. Quem quer vir também vai estar por lá. Pode crer. Sempre aqui. Você que me faz cantar. Bora se ligar no Gabi Soma. Meu coração já estava aposentado. Sem nenhuma ilusão. Meu parceiro, vai com o show. Tudo se transformou. Agora você chegou. O Kevinho, tá tudo certo, próximo sábado tem poderoso Gabisson e Capitão Poço, Clube Real Macho, o palco do espetáculo. E claro, a gente convida todo mundo, toda a galera pra fazer parte dessa festa maravilhosa. Sábado Real Macho, é o nosso Gabisson, Clube Zé de Salles e Capitão Poço. Vai ser bom demais, vai ser bagulho do... Desejo. Os irmãos que fazem e arrebentam no paraíso. DJs Léo e David. Bora, Camilo, bora, Camilo. Bora pegar a gatinha, vem pro meio do salão. Bora dançar o belo de marcante acima. 07. Eita, papai, é muita onda. Ixi, eita, Magno! Banda 007. Vai, vai! Vai, vai! Fala, meu Gabizu! O Rafael também tá por ali. Oh! E aí? A saudade me maltrata. O quê? Lembrar você dizendo que comigo era pra sempre. O que aconteceu? Eu vou ser o Ronaldo Vigarista. De novo. O gosto do... Cadê o Rafinha, meu irmão? Tem que ser agora. Agora. Época do Gabrielzinho no Gabisson, meu irmão. A super viúva negra. Meu amor, quero te entregar. Uma galera de macabana tocando no seu... É o suco que dá valor, né, Gabrielzinho? Super viúva negra, esse som eu vou curtir. E? Super viúva negra, quero só você, quero só você. Super viúva negra, esse som eu vou curtir. Super viúva negra, quero só você. Bora no batidão, no batidão, bora libera a mão. Lá do meu pai. Só pra quem conhece, vai. E você não dá, sem você não. Eita, papai! Juninho? Juninho, não te avisei. Filha, quero também. E pros conselhos do meu pai, eu nem liguei. Menina, não te agonia. Esse rapaz pra você ainda não presta. Minha tia não quer. Os pais estão chegando. O nosso Gabisson lá do Arapuã, viu, gente? Tá tudo certo. Vamos que vamos. 7 de julho, Vila Capoeira, festão de tradição lá do nosso Gabizão, mais um ano pra galera. Ano passado foi sucesso, arrebentação. Esse ano estamos de volta lá pra galera. O teu amor me conquistou, me transformou. E Guaxina aqui com a gente junto. O meu grande parceiro, o Gonçalo também. Meu parceiro Antônio, só de boa. Funcionário, não é isso? Antônio, funcionário Antônio, bora igreja. Açaí e pimenta. Nossa, que delícia. Antônio, dá valor, dá valor, dá valor, dá valor. Se arrevar do meu paraíso, sem você não dá, sem você não dá. Lembrar de nós dois, não aprendi a esquecer o teu olhar. Você foi pra mim um amor que não floresceu. Aquela menina aprendeu a se defender. Eu te vejo tão distante, nem parece que me amou assim. Não dá, eu quero você de novo, baby. Minha erva do meu pai. Você não dá. Meu ladrão, te dei meu coração, mas com você não. Passando o Gabrielzinho aqui do ladinho. Você não. Aí chegou na City, né, meu irmão? Pode crer. Tava com saudade do poderoso. Eu sei por você. Vai, vai. Vai, vai. Bora mandar a pressão pro parceiro Magno. Por que você não diga não, que você já superou aquele louco amor que sentia por mim. Amigo nosso que perdeu o celular, viu gente? Você que encontrar, ele dá 50 contos de recompensa, tá bom? Gentileza, vamos ter consciência aí, você que encontrar. Você vai sair, eu tô 50 contos aí de recompensa, tá bom? Geninho. Por telefone, pergunto como vai. Tu sabe que eu pego no pé, não tô nem vendo. Não aguento mais. Que foi um erro acreditar nas mentiras que falaram de mim. Falaram de mim. O seu choro no celular, mas eu querer voltar atrás. Você diz que me viu, voltando da Gafice, vi. Do mesmo jeito que me conheceu, junto com a tropa fazendo fé. Você diz que me viu, botei no Mega Príncipe. Do mesmo jeito que me conheceu, junto com Edilson e Edielson. Você diz que me viu, botei no Mega Príncipe. Ciel Oficial, patrocina os CDs ao vivo do DJ Magno Calado. A gigante não me desconcentrou na parada, velho. Da 007. Irmão, pelo amor de Deus. Ah, diabo lindo. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada. Para me trazendo o dia, eliminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz. Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Eu quero ser ao seu lado enquanto inesperado o arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te trazer. cima de Demagno Calado. Chegou a hora de botar essa galera pra endoidar. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser. Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder. Veja lá, se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore, lá que se apaixonou por alguém. Nesse dia aí, justamente nesse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. Bora, Salvador! E toda vez que você me disser, eu vou responder só: meu peito, te amo, te amo. E toda vez que você me disser, eu vou responder só: meu peito, te amo, te amo. Se achou em avião em Salvador, Prefeitura Municipal. Solta som! Diferente não, estranho. Me dê, papai! Olha, eu nasci, me criei no lombo do cavalo. Deixa eu abraçar com carinha Mara, DNA, Tapetinha, que gozinha, deixa eu abraçar pra você. Você não quer ser? E lá, Tainá também. Um abraço, pode querer beijão pra vocês também. E ela não me apoiava, aí o relacionamento desandou. Mandou escolher ela ou a... Abaixo do DJ, não entendi, na bora, Danilo. Fala como tudo acabou. E aí, garoto? Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada, depois ela. Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu Ronaldo Vigarista. Bebo apaixonado. Fica um pouquinho, vale do açaí, viu, de gastar. Parceiro Matheus, ali com a gente. Um abraço pra você, ele. Vamos, vai! Parceiro Dudu. É, Dudu. Olha, eu nasci e me criei no lombo do cabo. Eduardo, tá só de boa. Meu DNA é do interior, mas de repente eu fui parar na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. Vale, eu queria correr, boy, ela não me apoiava. Aí o relacionamento desandou. Parceiro Antônio, tá só de boa, irmão do Raiozinho Top também, tá aí com a gente. E cresceu abraço. Olha o cara sabe, meu irmão. Acabou. Oh, oh, oh. Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada, depois ela. Vem, Gordinho. Hoje eu bebo apaixonado. Juninho, tem que ser assim, Juninho. Bota o bagulho pra endoidar, Gordinho. É o Gordinho mais lindo do Gabissum, meu irmão. Lindo de cor. CD diferente da... Vixi! É mais uma pra balançar o paredão, meu filho! Me dê, papai! Meu irmão, pelo amor de Deus! Toca, elas deixam até o chão, sobe e desce sem parar. Ao som do meu paredão, a mulherada muito louca, balançando a rabeta. Boneco, tu perdeu agora, viu? Exatamente, elas vão hipnotizar, jogando um pulmão pra trás quando a cornetinha tocar. Descontroladamente, elas vão hipnotizar, jogando um pulmão pra trás quando a cornetinha tocar. Vai, joga, joga, joga o bambuzão, joga, joga. E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou. A mulherada grita rei, a macharada grita oh, hey, Paredão Maninho Matos. dançando a rabeta. Ninguém fica parado quando escuta a corneta. Gabrielzinho lá de Sampa, né, meu irmão? Amigo, a gente, uma alegria, um abraço pra você. Escuta a corneta. Só levou ele que é eternamente Gabição também. Preparando, vai. Bora, Gabriel. Dá um bobo pra trás agora. Agora toca a cornetinha. Joga o popozão. Vai, vai. Joga o popozão. E todo mundo tá sabendo. DJ Kevin. Estoura aqui com a gente. Nada grita. DJ Gião também. Vai. E aí, Gião? Manico sumiu, cadê tu, Gião? E aí, Bisteco? Carreta, moça flor, Jorge Luiz. E assim pra dar um som pra gordinha, gordinha. Eu tô de Hilux, SW4, raparigueirinho, sou o rei dos contatos. Eu tô de Hilux, SW4, raparigueirinho, sou o rei dos contatos. Adoraram 22 e as novinhas ficam loucas ao som do meu parei. Eu sou convidado na boca, hoje à noite eu vou sair com a Sofia e a Valesa. Eu vou chegar causando nesse W4 preta. Aqui a Sofia, a Valesca vai entrar na SW4 preta do papai. Eu disse vai descendo, vai. Mano, vai, vem devagarinho, vai lá no banco de trás. Olha aqui a Sofia, a Valesca vai entrar na SW4. Próximo sábado tem Gabson, viu, gente? Descendo, vai, vai ser. Capitão Poço, Clube Zé de Salles. Seleção. Tudo certo pra você, curtindo, um sai com a gente. Não. Alô, Brunão! Próximo sábado, Gabson, Zé de Salles e Capitão Poço. Domingo de carnaval, nós estamos aí com tudo. Juninho, dia 14. É isso. Grota seca, né, meu irmão? Não, 22. Ai, vamos lá. Ficam louca ao som do meu paredão. Grota seca. Olha a noite, deixa eu pego. E com a Sofia e a Valesca, eu vou chegar causando nesse W4 preto. Vai aqui a Sofia, vai. A Valesca vai entrar na SW4 preta do papai. Eu disse, vai descendo, vai. O Gionzinho vai. Vem devagarinho, vai lá no banco de trás. Eu disse, a Valesca vai. A Sofia na SW4 preta do papai. E vai descendo, vai. E vem sentando, vai. Vem devagarinho, lá no banco de trás. MC Loma. Aí, DJ Magno, solta som! Envolvimento diferente, eu ensino a você. Ei, DJ Magno! Eu vou sentar e vou ficar e vou descer mais de uma vez, e esse hit é sucesso na sua mente, vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento, e quem for devagar, tô sento, sento, sento, e sempre que for devagar, sento, sento, sento, sento, sento, e quem for devagar. Não precisa exagerar, nem muito menos se for. Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebola. A descer, a subir, a quicar e rebola. A descer, a subir, vamos nessa. Aí rebola, a descer, a subir, a quicar e rebola. A quicar e rebola, a quicar. Bora, Bisteca. É fuleiragem que tu queria, é? Pois então toma! Vai na fuleiragem sim! E aí, Tazinho do Arrocha! Você é Felipe Lança Nova! E vai pra todas as meninas! As quebradas de verdade vem na coreografia! Vai só de sacanagem, vem na fuleiragem sim! Só de sacanagem, vem na puleiradezinha. Só de sacanagem, vem na puleiradezinha. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Vai, bunda pra baixo, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, bunda pra cima. Vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra cima. Vem na puleiragemzinha. Vai, só de sacanagem. Vem na puleiragemzinha. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Bunda pra baixo, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo. Vai, bunda. Festão dos pais, tudo certo. Bunda pra baixo. Vem, Gabson. Vai no calado. DJ que é Gabra, manda ver também. Festão dos pais vai ser na Vila Arapuã, viu, Gião? Chega. Bora, vigarista. Mas que bumbum gostoso é esse? Chega, a pressão aumentou. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Mas que bumbum gostoso é esse? Chega, a pressão aumentou. Olha, Eduardo, você também com a gente. Obrigado, garoto. Vai, de boa. Sucesso novo do avião. Galera aí do fundo de pote chegando com a gente. O final hoje do Miguel tem Magno calado no fundo de pote, viu, gente? Devagar, um pouquinho. Vale do açaí, viu? Balneário, vale do açaí daqui a pouquinho. Descendo devagar, ela tem a malícia no jeito de olhar. Não precisa de moto, ela sabe pinar. Tem cara de anjo. Daqui a pouquinho o boneco Chuck tomando banho de biquíni, meu irmão, pelo amor de Deus. Bem putinha, que bumbum gostoso é esse? Chega a pressão, aumenta. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Lindo de coco. Bumbum gostoso é esse? Chega a pressão, aumenta. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. E que é o bico. Chopitel. Gente, aqui do ladinho. Do lado esquerdo. Tá de boa. Quando ela chega no show, ela chega pra causa. Desce, parecendo devagar. Ela chega no show, ela chega pra causa. Para aí, vigarista. Parecendo devagar. Ela tem a mania. Vigarista, tá devendo uma pra gente, viu, vigarista? Não precisa de moto, ela sabe pintar. Tem cara de anjinho, mas é danadinha. E o que me louca? E aí, neguinho? Aí a perguntinha, que bumbum gostoso é esse? Chega a pressão, aumenta. Ai, ai, mas que calor. Olha meu parceiro neguinho lá do Food Pan, chegando com o moleque com a gente. Ai, ai, mas ele que já falou, Magno, hoje é aquele caipira por minha conta, de engraçado. Mas que bumbum gostoso é esse? Pressão, aumenta. Ai, ai, mas pode encerrar. E a novinha tá pedindo pra... Loro e o neguinho! E aí, neguinho! Pior que ficou top por... Neguinho! Suingara, meu racional metal. E a 99 tá abastecida, neguinho! Senta, senta, senta e relaxa. Senta, senta. A volta vai ser por tua conta de novo. Senta e relaxa. Senta, senta. Vai, sapadão! Olha, a novinha tá pedindo pra tocar no paredão. Espadão, sucesso novo, louquetinha, sensação. E o pior que ficou top por... Agora senta, senta. Parceiro Juca lá do fundo de poste aqui com a gente. Senta, senta. Um abraço, Juca, pra você também, brilhar, garoto. Senta, senta, senta e relaxa. Sim, vovô safadão. Ele. Francisco. Olho pra ela, só lembro cadê o Demi, velho. Bora, safadão, garoto. E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão. Cadê o Demi, safadão? O louquetinho. E o pior fica top, porque a banda é sumingada. Olha o coração. Seu metal, vai conhecer. Eu disse senta, senta. E senta e relaxa, senta, senta. Galerinho pra 5 minas, bota pra estourar nas cabeças. E a nova... Gabrielzinho passou muito tempo em São Paulo. Paredão, vocês tiram um daqui que a gente tá meio travado. Pior que fica top, porque a banda é sumingada. Eu aciono o metal, você fica preparado. Te vira, Gabriel. Fica no copo da pia. Tropeça no sofá. Machuca o dedinho e acaba ainda é minha. E ela ronca demais. Mancha as minhas camisas. E dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. Eu sempre falo pros outros. Você sabe que o esquema é outro. Eu só faço isso pra malandro não querer. Me diz, ó, você está doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é alô, bisteca. De vender amor. É o quê? Vai lá, tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te vender amor. É favor, é minha, cuido mesmo, pronto. Dançando forró, você com a gente, curtindo. Nosso cabeção mandando ver pra galera desse jeito. Vai! Bora, Bião! Vai! Em nome de Schalke, Maigari Rodrigues, vai, tem o Zubu Acerão. Vai, acertei, parceiro Eduardo, bora, falei com a gente. Matheus, e aí? Bora, Matheus. Você morava no meu coração. E o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração e vai morar no mesmo da recepção, Caicó. Você foi da minha vida a pior inquilina. Apaixonado aí, ó. Lucas Braga tá solteiro hoje. Por isso que a Tristinha tá tudo doida. Vem com o Rag me disse. Bora, vigarista! Gravando no digital. Ô, vigarista! Tu tá só arampuando, né, desgraçada? Você foi despejada do meu coração. Obrigado, meu parceiro Neguinho, lá do fundo de posta aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto. Foi. Daqui a pouquinho tamo lá, viu, meu irmão? Olha, hoje sem Miguel, viu, Neguinho? A pior inquilina, você foi na minha vida. Neguinho é Salvador, Neguinho! Inquilina, você foi, você foi. Você foi. Maluma, baby. É Maluma, não é Xane Avião, ok? E assim pra dar um som pra gostinho. Bora, nego mal. Quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando bem. Eita, novinha, tu tá rebolando bem. Eita, novinha, tu tá rebolando bem. É o avião que tá mandando o desafio. Foi lançado pra aquelas que vão em cima. Que vão embaixo, embaixo, embaixo. Alex, chega aí, Alex. Embaixo, embaixo. Ah. Olha, menina, solta se exibindo. Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo. Esquece, esquece. Menina, olha agora, minha filha, olha agora. Esse é seu momento. Assim, ó. Vai, vai. Toma. Vai, Gil, vai, Gil, vai, Gil, vai, Gil. Vai, prende, solta. Você quer chamar de bezerro? Bora pegar as fotos! Bora pro Fred! E a Chibra dá só pra gostar! Esses cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. E todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando. Eu já não sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. Tu já pensou? Sonado 15, a gente suando. A TV no balão e o WhatsApp e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Tu já pensou? A gente suando, a TV no balão e o WhatsApp, a gente se amando. Por que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando. Eu já não sei até que ponto eu vou aguentar. Ficando louco só de imaginar. Tu já pensou? O ar-condicionado 15, a gente voando. A TV no balão e o WhatsApp, a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Tu já pensou? O ar-condicionado 15, a gente voando. A TV no balão e o WhatsApp, a gente se amando. O que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Aí, DJ Magno, solta som. Bota o bagulho pra endoidar, gordinho. Bota pra cima, meu gordinho. Fui passado na saída. Aqui. Meus amigos sabem. sabem que eu não nego o open bar. Me dei um vale night, Deus me livre, ela me achar. Tudo aqui tá pode ver. Chega o bar. E mesmo sempre nova no estúdio. Parceiro Matheus, seguir com a gente, um abraço pra você. Tava no clima quase que... Afinha, garoto! Meu celular tava vibrando. Rafael. Deu B.O., a casa caiu, a polícia tá chegando. Sai com carinho a Tati também, tá aqui com a gente, beijão pra você. Se esconder, alegria. Não acha, hoje eu não acredito. Beijão, e a polícia tá chegando. Porra, filho, esqueceu de mim, vai. A mulher tá me ligando. Se esconder, ela não acha. Eu fujo do flagrante, mano, cheque em lasca. Se é safadão, isso é garota VIP. Bora beber, meu filho. Vinha já confirmando com o Magno daqui a pouquinho. Balneário vai nosso aí, ó. Lá no fundo de Porsche, neguinho. Daqui a pouquinho tamo por lá, viu, garoto? Perna gelou, meu celular tava vibrando. Meu irmão, a casa caiu, a polícia tá chegando. Vai. E a mulher tá me ligando. Se esconder, ela não acha. Fujo do flagrante, mano, cheguei lá de casa. Olha você, bebo simplesmente por. Eu bebo por mim, aqui pra você. Bebo simplesmente porque gosto de beber. Eu bebo por mim, aqui pra você. Bebo simplesmente porque gosto de... Por quê? Olha o pegador no sul. Vinho Sobrais, o vinho do Santo Forte. E caninha do engenho. Beba mais, beba vinho Sobrais. E beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. E beba mais, beba mais, beba. Bora, vigarista, alô, meu vovô safado. Tchau. Bota pra descer. O gigante chegou. Sendo gigante, tá aí do lado com a gente, meu irmão. Ao lado esquerdo. O gigante tá onde, meu irmão? Ao lado esquerdo. Tu tá onde, desgraçado? Ao lado esquerdo. Onde mesmo? Ao lado esquerdo. Quer, toma. Pensa em beijar, ela só quer. Sim, pensa em beijar, ela quer varrear. Ela é independente, te avida livremente. Ela só quer. Só pensa em beijar, ela só quer. E ela quer varrear. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela não resiste ao som grave de um paredão. Novinha, mas domina a situação. Desce até o chão, ela pede juízo, mas o copo tá na mão. Ela não resiste ao som grave de um paredão. É novinha, mas domina a situação. Desce até o chão, ela pede juízo, mas o copo tá na mão. Parceiro Maicon Gelo tá aqui com a gente, um abraço, Maicon! Você também, obrigado pelo seu carinho, ele que tava quinta-feira de Mãe do Rio. Peguei ele no flagrante lá, vovô safadão. Ele tava atracado numa coxa de frango lá no churrasquinho, velho. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba mais, beba mais. Beba, beba, beba, beba mais. Parceiro Ronaldo, ele, o Augusto e o Pitbull também. Que vive, bota aqui com a gente, um abraço pra você. Viu, Brasil! Ô, Maicon Gelo, falou, Magro, vim buscar minha maninha. Da pele, manda pra cadê? Pra do Brasil. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela quer varrear. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela só quer, só pensa em beijar. O Nego Chuck tá com saudade do Dubá hoje. Ela é independente, curte a vida livremente. Assim dançando. Willy Gomes, beijo grande da Márcia Felipe. Márcia Felipe tá chegando com o dançando forró. Um diferente pra mexer com o seu corpo. As meninas ficam loucas ao som da nova era. Aumenta o som aí, salto e grave que ela libera. Libera, libera, libera, libera, libera, libera. É grave de paredão, que é pra bater bumbum no chão. É grave de paredão, que é pra bater bumbum no chão. É grave de paredão, que é pra bater bumbum no chão. É grave de paredão, quebra do show. Aqui o hit é novo, ninguém fica parado. Quando toca a guitarrinha, elas vão até embaixo. E pra cima, pra cima! Embaixo, desce, desce, desce, desce, desce. Embaixo, embaixo, elas vão até embaixo. Embaixo, embaixo, elas vão até embaixo. Olha, mas a Felipe. Carreta, moça, flor. Parede. pede pra mexer com o seu corpo. As meninas ficam loucas, o som da nova era. Aumenta o som aí. Alô, boneco! Libera, libera, libera, libera, libera, libera. Solta o garoto que ela libera. Gabi de paredão, que é pra bater o bumbum. O moleque é foda. Gabi de paredão, que é pra bater o bumbum no chão. É Gabi de paredão.